Meu Deus. Preciso falar com alguém. Preciso falar com alguém. O Senhor tá me entregando algo. Vou ligar pro Gerson. E aí, Fernando? Qual é a sua? Por um caminho eles vão vir tentar nos perseguir, mas por sete, irmão, eles vão ter que fugir. Aqui os vasos é de barro, humilde como Tarso, manso depois da queda do cavalo. Quem antes perseguia, hoje é perseguido, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Falta ovelhas desse aprisco, a entrar nesse aprisco, Jesus tem o poder de tomar do inimigo. Quem se ajunta com nós, essa missão não se espalha. Segue o bom pastor com temor na espada. Eu vou pela quebrada com a luz da palavra, com o Pai, com o Filho, o Espírito me guarda. Tô aqui, fui chamado antes mesmo do ventre, pra levar aos quatro cantos a mensagem que acende. Alerta vem trazer a mensagem pra você, plantar na sua alma pra depois colher, pra ser mais um. Mais um dos tais, cheio da unção, com fé e com temor, fechar a boca do leão, sai do chão. Os anjos vão levantar você pra ser mais um soldado revestido do poder.